O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Cada um de nós, brasileiros e brasileiras, consumimos em média 7 litros de veneno por ano através dos alimentos. Por outro lado, milhares de famílias camponesas adotam um outro jeito de produzir, fortalecendo a diversidade e respeitando a natureza e seus ciclos. Chamamos esse modo de produção de agroecologia. E você sabe de onde vem o seu alimento? É do agronegócio ou da agroecologia? Faça opção pela sua saúde e fortaleça a produção da agricultura familiar com base agroecológica. Prefira alimentos livres de transgênicos e de agrotóxicos. Frequente feiras agroecológicas e espaços de comércio justo e solidário de sua cidade. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.